Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tá bom, comadre? Compadre, a meninada, a cachorrada, a vizinhança, tudo na santa paz, graças a Deus, né? A discoteca do Cleiton vai trazer hoje a dupla Dani e Diego. A Faculdade da Música recebe os grandes mestres Chitãozinho e Xororó. A frase irretocável é de Madre Teresa de Calcutá. A oração de hoje, uma oração belíssima. E hoje eu vou falar, na dica eu vou falar sobre um grande brasileiro, a morte de Juscelino Kubitschek de Oliveira. 50 anos da Jovem Guarda, Golden Boys recordando um grande sucesso. A sugestão do Beijar, música nova dos Aviões do Forró. Eu começo trazendo aí. Essa menina foi um grande sucesso aqui em Brasília, na região central do Brasil, nos anos 80, no início dos anos 90. Marisa Silvério, Sonho Real. Fale, me beije e diga o que eu quero escutar. Meu corpo arde em brasa, precisa do seu. Me abrace, me alise, me enlace, se enrosque em mim, deixe acontecer. Venha, vamos juntos voar, procurando aqueles desejos, jogar nosso jogo pra ganhar o que é seu. Fazer do que é meu nosso sonho real. Me pegue, me leve pra casa. Meu corpo arde em brasa, precisa do seu. Me abrace, me alise, me enlace, se enrosque em mim, deixe acontecer. Venha, vamos juntos voar, procurando aqueles desejos, jogar nosso jogo, pra ganhar o que é seu, e fazer do que é meu, nosso sonho real. Marisa Silvério, do Cleiton Aguiar, Sonho Real, para Valéria Santana, a MC Bandida aqui de Brasília, chegando para fazer parte do nosso Facebook. A moça tá com as platibandas tudo de fora. Essa aqui foi criada na Muranga, né? Cada lapa de coxa. Engraçado, ela tampa a cara e deixa o resto tudo de fora. Seja bem-vinda, viu, MC Bandida?

nosso amor fracassado. Deixe que eu siga novos caminhos em busca de outros carinhos. Matemos nosso passado. Mas se algum dia talvez a saudade apertar, não se perturbe, afogue a saudade nos copos de um bar. Creia, toda quimera se esfuma como a brancura da espuma que se desmancha na areia. Perturbe, afogue a saudade nos copos de um bar. Creia, toda quimera se esfuma como a brancura da espuma que se desmancha na areia. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Ângela Rorô, Risque. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Fim de ano, o povo só quer saber de festa. O povo queixa, mas quando chega na hora da festa, parece que o povo fica rico de repente. E é festa para tudo quanto é lado. Festa de empresa, festa de família, festa de cidade, as casas de shows, tudo fervendo, né? Pelo menos aqui em Brasília, eu fui na gravação do DVD do Mato Grosso, lotado. Fui na gravação do Guilherme Santiago, lotado. E aqui ingresso é caro, viu? Aqui o povo não tem dó não, mete a faca. E o povo tá que queixa, né? O Itaco faz festa também, graças a Deus. Já pensou se não tivesse festa? Agora, se você organizou, você programou a sua festa, pode ficar tranquilo que a RBM Música leva alegria, viu? A alegria dos seus artistas, você ligando 61-9981-3601, você vai levar para sua festa o show de Djalma Lima Monteiro, Sula Mazurega, Bruna Aguiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. Essa tal da internet é uma maravilha, olha só. Cleiton, meu nome é Zezinha, estou ao ouvi-lo através da net e a minha mãe, Alexandrina de Évora, também ouve você.

eu toda pelo avesso. Me peça um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me beije com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois puxa de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor que você quiser. Com canções, poemas, poesias e paixões bordadas de utopia, sorriso, nenhuma dor. No delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço. Viro a sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me beije com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois fuja de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor. Os Meninos do Brasil, Eliane Samuel, Delírio de um Poeta Louco, do Ivan Moreno e do Renato Castelo. Esses meninos estavam precisando apenas de uma música. Talento eles têm de sobra. Com essa música, Delírio de um Poeta Louco, a carreira deles deu uma decolada violenta, né? Vejam só como é que tá a agenda deles. No próximo dia 28, daqui na sexta, no próximo sábado, né? Eles vão fazer uma apresentação, o show, na uma das grandes festas de Brasília, que é a Expo Estados. É uma festa que começa no dia 25 e vai até o dia 29. No dia 29 tem aquele grande evento da Globo, o Festival Promessas, né? De música gospel. Eliane e Samuel vão se apresentar na sexta-feira. Na quinta-feira tem a Banda Salve. No dia 4 de dezembro, Eliane e Samuel em Braslândia. No dia 5 de dezembro, Eliane e Samuel na Praça da Bíblia, em Ceilândia. No dia 12 de dezembro, Eliane e Samuel em Brasília. No dia 20 de janeiro, Eliane e Samuel em Chapuri, no estado do Acre. Se você quiser levar o show desses meninos, é só ligar 61 9981 3601. Aproveita agora que tá barato, porque daqui uns dias vai encarecer mais. A fama vai chegando, à medida que a fama vai chegando, o cachê vai aumentando. Por enquanto tá baratinho. 61 9981 3601. A sugestão do Beijar. Música nova do Aviões do Forró, Banca de Flores. Xandinho. Elite C3. Eu te falei que não ia dar certo ficar com ele me querendo perto. Eu sei que isso não é amor. Tá vendo aí, me ligando em altas horas, soluçando, chorando, querendo ir embora. Eu sei, aí lembrou de mim. Estou aqui te esperando com o carro ligado. Sabe a banca de flores, estou aqui do lado. Esquece suas coisas pra deixar saudade e deixa seu desejo matar a vontade. Duas taças de vinho prontas pra brindar e uma cama redonda pra gente deitar. Metade de uma noite pra se entregar e o resto de uma vida pra gente se amar. O barco tá bom. Eu te falei que não ia dar certo ficar com ele me querendo perto. eu sei, isso não é amor. Tá vendo aí, me ligando em altas horas, só você chorando, quer ir embora. Eu sei, aí lembro de mim. E eu tô aqui, tô aqui, te esperando. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejara, aponta Aviões do Forró, Banca de Flores. Mas o Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Se você está começando um trabalho, é fundamental, imprescindível, o trabalho do divulgador de rádio, viu? A televisão não faz artista nenhum fazer sucesso. Faz sucesso no rádio, quando chega na televisão já é sucesso. A televisão só leva quem já está estourado, né? O sucesso começa no rádio. E se você quiser ter o seu trabalho divulgado em Minas Gerais, que é onde a área que o Flávio Bejara atua, né? É só você ligar 61998136601. No próximo bloco, Golden Boys, Cleiton Aguiar e Fátima Leão. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos comemorando 50 anos da Jovem Guarda. E eu vou trazer uma banda que fazia um sucesso danado, né? Tinha o Tri Esperança e os Golden Boys. Os Golden Boys eram três irmãos e um primo. E o Tri Esperança eram três irmãs, né? Uma família talentosíssima. Né? Esse grupo musical dos Golden Boys fez muito sucesso no tempo da Jovem Guarda. Não esquenta a cabeça. Tome mais uma cerveja.

pensou-se também que seria um boato, mas infelizmente isso foi verdade, né? Ele viajando para. Ele preferia andar de carro, ele estava viajando para o Rio de Janeiro e estava ali em São Paulo, né? Viajando para o Rio de Janeiro. Quando o motorista dele, o Geraldo Ribeiro, que era motorista dele há 30 anos, dirigindo o Opala do presidente, um ônibus bateu no Opala e o Opala, desgovernado, atravessou a pista e se chocou de frente com uma carreta. Morreu o motorista Geraldo e o presidente Juscelino, que estava no banco de trás, morreu na hora também, né? Ele tinha 73 anos de idade e o mais interessante foi o seguinte, foi em pleno regime militar. E a TV Globo começou a noticiar a morte do presidente e a censura da época metia o dedo em tudo, ligar lá para a Globo e falou, ó, vocês têm que dar essa notícia com menos emoção, porque o regime militar sabia que o presidente vivo representava um perigo, morto muito maior. Só que eles não conseguiram conter a multidão aqui em Brasília. Eu estava presente, eu fui ver, né, foi o maior fenômeno que eu já vi assim de gente, pessoas chorando no meio da rua, como se tivessem perdido assim um ente muito querido. E efetivamente o era, né? Porque o presidente Juscelino, ele materializou o sonho de Dom Bosco. Dom Bosco sonhou que entre o paralelo 15 nasceria uma civilização onde jorraria leite e mel. E é exatamente essa localização de Brasília, do Distrito Federal, entre o paralelo 15 e 20, né? E quando Juscelino resolveu construir Brasília, a UDN, a União Democrática Nacional, que tinha um deputado muito combativo, chamado Carlos Lacerda, que chegou a ser governador do Rio de Janeiro, era frontalmente contra. Os empresários eram contra, não queriam tirar a capital das margens, na beira do mar, para enfiar no meio do Brasil, onde só tinha grilo, né? Nem sapo não tinha, porque não tinha água aqui. Então foi realmente, e vocês imaginam o que foi Juscelino construir em 1000 dias, né? Construir uma capital, deixar pronta, e inaugurou no dia 21 de abril de 1960. Ele teve o seu mandato cassado, né? Ele foi candidato ao Senado por Goiás, mas foi cassado pela Revolução, porque eles morriam de medo dele, que sabia que ele, se fosse candidato a qualquer coisa, ele ganharia, né? Então a dica do programa de hoje é para reverenciar esse grande brasileiro que fez o Brasil sair das margens do Oceano Atlântico para olhar para o seu próprio umbigo, para o seu próprio interior. Foi também Juscelino que rasgou a Belém-Brasília, né? Essa artéria que uniu o Brasil, essa artéria que é uma das mais importantes vetores da unidade nacional, né? Então por isso é que eu estou recordando a morte de Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Nonô, lá, filho da dona Júlia, da professora Júlia, lá do Arraial do Tejuco, Diamantina, Minas Gerais. Raimundo Fagner, Revelação. Vestido de saudade viva, faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Thank you. de toda maneira, dele se guardar. Sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Volta a incomodar. O Fagner cantou dos meus amigos Clodo e Clésio, Revelação. W. Felipe, Leonardo e Luciano, Era Pra Ser Você. Tá sentada na mesa, tá bebendo sozinha. Vim aqui nesse bar, o que eu já sabia, e você viria. Mas cadê sua companhia? Que pena, não tô desfazendo, mas você tá sofrendo à toa. Era pra ser você aqui no lugar dela, recebendo o carinho que você negou. Fica aí remoendo amor, e agora é só dela. Era pra ser diferente. Olha quem tá carente, pensando na gente, secando as garrafas do bar. Era pra ser você. Aê, Bárbara e Felipe, vamos beber as pingas desse bar todinho, ó. Não vamos beber tudo, não, porque o Luciano tá chegando. Tô chegando, Cinema! Vamos lá, Bárbara e Felipe! Tá sentada na mesa, tá bebendo sozinha. Vim aqui nesse bar, porque eu já sabia que você viria. Mas cadê sua companhia? Que pena, não tô desfazendo, mas você tá sofrendo à toa. Era pra ser você aqui no lugar dela, recebendo o carinho que você negou. Fica aí remoendo o amor, e agora é só dela. Era pra ser diferente. Olha quem tá carente, pensando na gente, secando as garrafas do bar. Era pra ser você aqui no lugar dela, recebendo o carinho que você negou. Fica aí remoendo o amor, que agora é só dela. Era pra ser diferente. Olha quem tá carente, pensando na gente, secando as garrafas do bar. Era pra ser você.

Por que que você está gastando mais dinheiro com energia na sua casa se você pode gastar menos? Você lembra quando você tinha aquelas lâmpadas de filamento que chegaram às lâmpadas fluorescentes, as chamadas lâmpadas frias, e todo mundo trocou? Por que que trocou? Porque eram mais econômicas. Agora a tecnologia avançou e chegaram as lâmpadas LED, que chegam a economizar de 60% a 90%. Sabe o que que é isso? Numa época tão difícil que o dinheiro, o mês parece que está espichando o dinheiro encolhendo. Pois é, então chegou a hora de você trocar as lâmpadas da sua casa. Mas não troque ainda, espere mais um pouco, porque vai chegar na sua cidade as lâmpadas LED da Uelmax. Por que que eu estou falando isso? As lâmpadas da Uelmax você vai comprar direto da fábrica. Vão ser as primeiras lâmpadas LED do Brasil a ter o selo do Inmetro. As lâmpadas LED da Uelmax clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Converse aí com o dono da elétrica da sua cidade, com o dono do supermercado e pergunta se ele já comprou as lâmpadas LED da Uelmax. Anota o nome, Uelmax, não compre outra não, essa é da Uelmax. O que está acontecendo? Está vindo lâmpada que é os restolhos lá da China, está vindo para cá e nego está vendendo muito baratinho, quando a esmola é demais o santo tem que desconfiar, viu? Então, as lâmpadas da Uelmax têm 5 anos de garantia. Você que é dono de elétrica, de supermercado, se você estiver interessado em atender a sua clientela, ajudar a sua clientela a economizar, é só você ligar para 61-9981-3601. 61-9981-3601, você vai comprar direto da fábrica que atende em todo o Brasil. Hoje é o aniversário de Valdinei Carvalho, Regis Silva, Ana Laura Franco, Caipira Chonada, Maria Zenir Lefa Magnus e Nayara Conceição, o Aparecido da Luz, o grande compositor e cantor Juraildes da Cruz, Breno César, Valdirene Venâncio, Ricardo Moreira e Silvana Flavino, Felipe Lucena, Claudinei Pereira Barbosa, Odair Pontes, Aline Calimero, Roberto da Dupla, Roberto e Meirinho, Tiago Delis, Sandoval Moreira e também o Sandoval Melo. E você, que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, receba os nossos votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Ontem no domingo, completou 52 anos que o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, foi assassinado nos Estados Unidos. Eu me lembro bem, eu estava indo lá de Coromandel, da minha casa, para o armazém do Raimundo, comprar alguma coisa que minha mãe me pediu. Quando eu passei em frente à farmácia do Amado, ali perto da Santa Casa, lá em Coromandel, eu escutei no rádio o anúncio da morte, né, do assassinato do presidente dos Estados Unidos. Foi uma comoção mundial, porque o Kennedy era um presidente muito popular, jovem, bonitão, né? Já tinha traçado a Marilyn Monroe, a mulher dele era muito bonita, era danado o caboclo, né? Então, o assassinato do presidente Kennedy chocou o mundo. Isso aconteceu há 52 anos atrás. Eu vou trazer uma oração aqui, que está na página 77 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Olá, meu Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Olá, meu Deus, meu Pai, meu amigo. Não sei se tenho o direito de me dizer seu filho, mas não importa. Eu sei que você está me ouvindo. E por saber que está me ouvindo, é que venho lhe dizer certas coisas. A gente acostuma na vida a jogar para os outros as dificuldades que nos aparecem. E têm sido tantas as dificuldades. Tantas, meu Deus, que eu tenho visto pela frente. Gente que sofre, gente que já não tem forças para pedir ajuda, gente que já não chora porque as lágrimas secaram. Eu me vejo entre essa gente e fico pensando se devo jogar para você também. Porque não é justo esse sofrimento, meu Deus. Não é justo não haver trabalho para quem quer trabalhar. Não é justo uns exigirem fortuna quando um batalhão de homens estão andando em círculos pela cidade sem ter onde bater. Eu não sei o que dizer a esta gente, Senhor. Tenho vontade de chamar todos comigo e dar-lhes conforto de espírito. Mas eu também sou uma gota no mar, no meio desta humanidade, e meus braços estão cansados de lutar contra tanta inverdade, tanta injustiça, tanta desigualdade, tanta miséria, tanta desesperança, tanta ambição. Meus braços cansaram. Meu coração insiste em me dizer que não é hora de parar. E eu não quero parar,

cidade, se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, no meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver as madrugadas, quando as passaradas, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, sai a galopar. E vou escutando o gato berrando, sabia cantando no Jiquitibá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, tô arrependido por ter te deixado. Nesta nova vida, daqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém tá chorando com o rádio ligado. Saudade imensa do campo do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos eu ia passear de canoa nas lindas lagoas de água cristalina. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha dança e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, pois eu sou guiado pela mão divina. Pra minha mãezinha, já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, os galos cantando, olhando, piando no escurecer. A lua prateada, carregando as estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que eu nasci, lá quero morrer. Relembrando Goiá, a primeira versão de Saudade da Minha Terra, ainda com o nome original de Saudade da Roça, com a dupla Belmiro e Caxambu, para Simara Cristina Oliveira, minha conterrânea de Coromandel, minha mais nova amiga do Facebook. Simara, seja muito bem-vinda. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria de Madre Teresa de Calcutá. Nunca se preocupe com números, ajude uma pessoa de cada vez e comece por aquela que está mais perto, você mesmo. Nunca se preocupe com números, ajude uma pessoa de cada vez, e comece por aquela que está mais perto, você mesmo. É a frase irretocável de Madre Teresa de Calcutá. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Dani e Diego. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Dani e Diego. Aqui não. Aqui não, aqui nós manda e entra só quem nós quiser. Aqui não, e nós tem dado preferência pras mulher. Aqui não, aqui nós manda e entra só quem nós quiser. Aqui não, e nós tem dado preferência pras mulher. Aqui não. E quem manda é a mulherada, o Dani Diego só obedece. Vamos lá! Nós bebe, joga truque, canta moda sertaneja. De segunda a segunda, uísque, pinga e cerveja. Nós vive na república, não faz pra farriar. Nós faz barulho mesmo, nós gosta de incomodar. Aqui não, aqui nós manda e entra só quem nós quiser. Aqui não, e nós tem dado preferência pras mulher. Aqui não, aqui nós manda e entra só quem nós quiser. Aqui não, e nós tem dado preferência pras mulher. Aqui não, só mulher ajeitada, hein? Nós fala tudo errado, mas nós tá na faculdade. Nós come frio mesmo, com nós não tem frescuragem. Nós é maluco, mas também tem coração. Nós larga as namoradas só por pinga com limão. Aqui não, aqui nós manda e entra só quem nós quiser. Aqui não, e nós tem dado preferência pras mulher. Aqui não, aqui nós manda e entra só quem nós quiser. Aqui não, e nós tem dado preferência pras mulher. Aqui não, ainda mais se for shortinho curtinho e calça agarrada, vem de parte. Nós fala tudo errado, mas nós tá na faculdade. Nós come frio mesmo, com nós não tem frescuragem. Nós é maluco, mas também tem coração. Nós larga as namoradas só por pinga com limão. Aqui não, aqui nós manda e entra só quem nós quiser. Aqui não, e nós tem dado preferência pras mulher. Aqui não, aqui nós manda e entra só quem nós quiser. Aqui não, e nós tem dado preferência pras mulher. Aqui não, aqui nós manda e entra só quem que nós manda quiser. Aqui? Vai, é a mulherada! Aqui não, aqui nós manda e entra só quem nós quiser. Aqui não, e nós tem dado preferência pras mulher. Aqui não, aqui não. É, rapaz, se for aquelas vestidinhas grudadinhas no corpo também, pode vir, tô pronto. Aqui não. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Dani e Diego, Aqui Não. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Você pode pedir também pelos meus perfis do Facebook, pelo Twitter, @CleitonAguiar, e ainda pelo Zap Zap. É só pedir que a gente toca, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer uma dupla que tem 40 anos de carreira, 40 anos de sucesso, 40 anos de seriedade, 40 anos de talento, 40 anos de profissionalismo. Então essa turminha que está começando aí, faz, bota uma musiquinha na parada de sucesso, comprada com dinheiro, né? E acha que é artista, e fica aí botando banca, depois o sucesso para, vai chorar na calçada. Presta atenção em quem sabe das coisas. A Faculdade da Música apresenta os mestres Chitãozinho e Chororó. Não desligue o rádio. Se ligar o rádio por acaso e de repente ouvir a minha voz, não mude de estação. Escute o coração de quem te ama. Eu tenho tanta coisa pra dizer e gostaria que chegasse até você. Por isso é que eu lhe peço, por favor, não desligue o rádio. Eu vou lembrar a música que um dia você ouviu pela primeira vez em minha companhia, falando de amor e ilusão. Eu quero te dizer que te preciso e continuo sendo aquele amigo que quer estar contigo, mesmo sendo assim, em forma de canção. Não desligue o rádio, escuta a minha voz. Eu ando tão sozinho e não consigo esquecer. Eu e você já fomos nós. Não desligue o rádio, esta canção é a única maneira que achei para chegar até seu coração.